Ele: Sim, ele é o homem certo para mim. Querida Julie, alegra-me saber que seu amor por Michael já se tornou mais profundo nessas 4 semanas em que você o conhece como marido e não mais como noivo. É evidente que agora o vê com os olhos do amor. Vemos os outros como uma caricatura do que realmente são. Conseguimos discernir neles apenas o que são num dado momento e não o que estão destinados a ser. Em outros casos, enxergamos apenas o que as pessoas nos permitem ver. Elas escondem o seu ser verdadeiro, pois já se machucaram muito ou temem ser mal interpretadas. Ainda assim, mesmo que na maioria das vezes não percebamos, todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Cada uma tem seu modo de refletir o Criador e possui dentro de si uma inacreditável beleza, quase sempre escondida sob a poeira e a lama do pecado. Quando se apaixonou por Michael, recebeu um grande dom. Seu amor fez com que você transpusesse as aparências e visse quem ele realmente é, quem ele deve ser, no sentido mais profundo da expressão. Você descobriu o nome secreto de Michael. Quem ama tem o privilégio de ver com incrível intensidade a beleza da pessoa amada, enquanto os outros veem nela, primeiramente, os seus atos exteriores e, em especial, seus defeitos. Hoje, você vê o seu marido com mais nitidez do que qualquer outro ser humano. Posso ilustrar o que estou dizendo com uma passagem do Evangelho, cuja sabedoria é tanta que interessa até mesmo a um ateu. Você se lembra da passagem bíblica da Transfiguração? Os apóstolos foram com Jesus ao topo do Monte Tabor e lá, de repente, Jesus se tornou radiante e suas roupas ganharam um tom branco incandescente. Pela primeira vez, os apóstolos puderam ver Jesus de forma direta, vestido em sua glória como Deus. Ele se transfigurou aos olhos de seus espectadores. Do mesmo modo, quando você se apaixonou por Michael, pôde ver a sua verdadeira face, sua beleza única, com os olhos do amor, pôde ver a versão Monte Tabor de Michael. Confie nessa visão iluminada que você teve. Recupere-a todos os dias em seu coração e deixe que ela alimente o seu amor. Se você fizer dela a base de sua fidelidade a Michael, seu casamento será rico de verdade. Com todo o meu amor, Lily.